Eu já tô cansado de ouvir você dizendo que eu fiquei maluco. Será que você não ficaria desse jeito ao passar por tudo? E se não tiver mais jeito, eu vou te dar um conselho. Mano, segura sua brisa. Não sei se você sabia, mas só precisa de um dia pra enlouquecer. Mano, eu tô seguindo seu passo, Tracer. Mano, daqui a pouco eu te faço, Racer. Mano, eu tô girando meu machado, Draven. Mano, essa noite eu te caço, Craven. Do meu olho tá saindo raio, Laser. Eu sou o Ciclope que tá em choque, Taser. Eu vou zerar o jogo da vida, Gamer. Mano, eu tô prevendo meu futuro, Raven. Eu já tô vivendo fora da realidade. Eu já não sei mais o que é verdade. Mano, eu tô perdendo a sanidade. Não sei onde eu tô. Não sei quem eu sou. Eu já tô cansado de ouvir você dizendo que eu fiquei maluco. Será que você não ficaria desse jeito ao passar por tudo? E se não tiver mais jeito, eu vou te dar um conselho.